caralho, quem deve ser essa hora, irmão? E aí, Fúria? O que é que você manda, mano? E aí, DR? Tá ligado aquele maluco lá que tava ameaçando sua vida? Sim, qual foi? Eu tô ligado onde ele tá, irmão. E você sabe, né? Nos dias de hoje, antes a mãe dele chorar do que a sua. E aí? Onde é que ele tá, irmão? Ouvi falar que ele tá moscando lá na pracinha, se achando ladrão, pagando pau pras vadia. Que colar de ciclone, de Adidas e Kenner, que nunca dá um trampo, mas cheira muito veneno. Ai, Fúria, esquece as mina, um bagulho entre ele e eu. Não quero ninguém inocente ferido, você entendeu? Se apressa, liga logo os parceiros com os carros, aproveitar o embalo. Tô nervoso, tô estressado, vamos fazer um enquadre, não deixar ele correr, pra saber que apanha não esquece. Ele vai ver. Falou, vou desligar, tamo indo pra ir. Se prepara, adianta que os parceiros já tá aqui. Vamos passar nas suas áreas lá em cima, no curralinho, em frente ao campo, que essa hora o lava jato é vazio. Tá bom, já tô subindo, a hora dele vai chegar. Por quê? O bicho vai pegar quando a gente se encontrar. Um vai ficar em pé e o outro vai deitar. E aí, irmão, trouxe a parada que eu pedi, mano? Demorou, toma aí. Esse filho da puta vai ver com quem tá mexendo. E aí, man? Tá preparado mesmo, cara? Na atitude, porque de olho não passa. Você é dentro desse cara. Lógico, meu irmão. Filho da puta, mexeu comigo, mexeu com minha família. Ele vai vir da colepa, assim. A mina disse que ele tá lá no bar, velho. Presta atenção aí no caminho. Vai, caralho. Se fudeu, viado. E aí, filha da puta, lembra de mim? Pelo amor de Deus, velho, não! Aqui é DR, parceiro, então nem fica tranquilo, porque eu sou aquele que você ameaçou sem ter motivo. E te falei que ia cobrar, você não levou fé. O bonde chegou e com certeza não vai ficar de pé. Pra deixar de ser pilantra, Judas linguarudo, infelizmente sua mãe vai chorar primeiro, maluco. Tente a sorte com as avô, Thomas cabuloso. Dentro de carros, quatro portas com oito periculoso. De quadrada na mão, prontos pra arregaço. E pra você viver somente Deus pra te livrar do estrago. O golpe foi dado, não tô de brincadeira. Mexeu com a NMN, vai virar peneira. 380.40, causa destroço. Tente a sorte que o azar voltou cheio de ódio. Tente a sorte. Eu te falei que ia cobrar, você não levou fé. Tente a sorte. O bonde chegou e com certeza não vai ficar de pé. Tente a sorte. Pra deixar de ser pilantra, Judas linguarudo. Infelizmente sua mãe vai chorar primeiro, maluco. Tente a sorte. Eu te falei que ia cobrar, você não levou fé. Tente a sorte. Onde chegou e com certeza não vai ficar de pé. Pra deixar de ser pilantra, Judas linguarudo. Infelizmente sua mãe vai chorar primeiro, maluco. Bora, bora, vaza, vaza, vaza, vaza. Paro, penso, reflito, meu Deus, o que é que valeu? Tirei uma vida por motivo banal de um irmão meu. Sabendo que uma simples conversa podia resolver. Quando não quer, dois não briga, assim deveria ser. Mas não foi lamentável, deixei a história render. E no final de tudo fiz a mãe, esposa e uma filha sofrer. Eu nem sabia que ele tinha uma filhinha. Tô me sentindo um covarde, quem diria? Deixei o ódio dominar meu coração, enfraqueci. Se deixasse o amor reinar, teria outro fim, mas não, fui caguetado. Saí de casa algemado, envergonhei minha família, hoje tô encarcerado. Amargando o fel aqui dentro desse inferno. Tentei a sorte, mas pra mim o azar foi certo.